tá na 3179. Graus com 0 menos. Devo decolagem da 0 com 804. Oi, Salvador, bom dia, agora de 97. Boa temperatura. 4, 5, terra 2.500. Sobre a rolagem, após mantenha, nem mantenha a 0, eu vou tentar 7, tá bom? Decolar os 3-2, confirme como está a condição de decolagem. Aí no setor da 1-0. Moderado apenas. Sim, já me encontrei agora em 1-9, decimal 3-5, bom voo. 9-3-5, um ótimo dia. Controle Salvador, 804, decolou, passa 1600, Nandael, muito bom dia. Bom dia, 804. Sobe o 360, vigilância radar. 360, gol no 804. A Juliette, o 6709. Ele já tá prosseguindo, né? Só pra... Será que tem um pouco mais acente para liberar a Juliette para o nave da Webjet e ingressar? Gente, tá taxando agora o Roglog 659. O 1897, autorizado a decolada 1-0, 1-4-0 graus, quando 5 nós. Autorizado a decolagem, 1-0, 1-8-7. Teve que decolar a fim da companhia, reportou chuva moderada no setor de decolagem. Sim, obrigado. Cópia. Tá, 3179 autorizado Guarulhos, nível 300, autorizado 50. Decola da 1-0, saída da El, transição de NER com a curva à direita. O transponder é o 41, correção, é o 5141, controle 1119, decimal 35, tá 3179. Autorizado 300, né, por 50, da El de NER. Decola 1-0 com curva à direita. Transponder 5141, controle 1935, para puxa acionamento no gate 2 do TAN 3179. TAN 3179 autorizado, puxa acionamento, reporte para táxi. Reportaram para o TAN 3179. 97, decolado agora, tinha 5, controle 119, decimal 35, bom voo. 1897, controle 119, decimal 35, decolado 235. Liga. 1 FP, confirmar, por gentileza, a curiosidade da torre, como é que estão os voos para Recife? É regular o voo para Recife? Todo dia está saindo? Afirmativo, por enquanto regular. Certo. Takeoff runway 10, wind 140 degrees, 12 knots. Clear, takeoff runway 10, Santry 153. Foi logo após rolagem do Airbus, ali mantém o 10. Após o Airbus, ali mantém o log 6598. Airborne at 38, contact now control 121 decimal 119 decimal 35, 21 53. Country 153, departure 119 decimal 35, so long. Passa nível 130, chame o centro Recife 126, decimal 4, alterna 133, decimal 25, gol 1804. 4-3-3-2-5, ótimo dia, gol 1804. Log 6518, autorizado a decolar 10, 140 graus, 129. Good departure, good morning, Santry 153, passing flight level 045. Santry 153, we're back on taxi club flight level 340, dial departure, blast transition. 340? 340, Santry 153. 340, on dial departure, Santry 153. no 897, passar nível 130, chama no centro Recife em 126, decimal 4, alterna 133, decimal 25, gol no 897. Gente, o gol no 1264, alterna 3325, obrigado, até mais. Torre Utah 3179, para o táxi, 89 a bordo, 4 e 10, Galeão. Catarina 330, na frequência 198, decimal 6, o QNH é 10017. Ok, Índia Alfa Charlie, pode esperar dar 10, chama 186, tá 3179. Passar o nível 330, por favor, na Flubcat. E nessa coisa está autorizado a acessar o nível 380. Autorizada a linha em decolada 10, vento de 150 graus, conos menos. A linha em decolada 10, 3179. Claro, chama o seu 35 no 264, alterna 13325, então é 3153. 264, alterna 3325, obrigada. Salvador, o gol no 897 voltando, confirma as frequências do centro Recife, por gentileza? Confirme. Gol no 897 voltando, as frequências do centro Recife, setor, por gentileza? 897, 126 decimal 4, alterna 133 decimal 25, gol no 897. A 3325 alternada, obrigado, até mais, gol no 897. Controle 199, decimal 35, tem um morro. 1935, bom dia. Gol, 17, 15, chame 261, até 2455, gol, 17, 15. Nível 300 no perfil da saída da operação de NER. 300 no perfil da Del de NER, tem alguma chance de voar da área, direto de NER? 3179 e da El. Direto da El, 3179. Logo 6518, chame o centro Recife em 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 645, bom dia, 652. Passa nível 120, chama o centro Recife em 128.8, alterna 126.4. 128.4, obrigado, alterna. Autorizado Brasília, nível 340, Pizulu 17. Saída, correção, decola da pista 10 com curva à direita, saída gole, transição fixa. Transponder é o 5163, controle 199.35. Estimativo, autorizado 340 para Brasília, nave Pizulu 17, decola 10, primeira curva à direita, na gole ao fito, 5163, transponder 935, controle 5703. 1709, reporte para pista de aquecimento, seu contingimento correto. Chamar a funcionamento 1709. Good morning, American 980. 980, stand by to clear. Standing by, we have Romeo. Visita de Leto, aguarde. American 982, Leto, copy. American 982, go ahead. American 982, clear to receive flight level 330. Upper Whiskey 58. Runway 10, Puka departure Aracaju transition after departure turn left. Skulk 5164. Control 119.35. 980, clear to CFA, flight level 330, Uniform Whiskey 58, runway 10. Puka departure Aracaju transition left, turn after takeoff. Squawk 5164 and frequency 11935, American 980. American line 84, it's correct, report push back and start up. I'll call you for push back, American 982. Golo 897 autorizado, 3.0, Golo 897. Fito Juliette, aguarde com a demissão, voo local, confirme o setor que irá voar. Alfa, Vitor Juliette. Alfa, Vitor Juliette, confirme o setor que irá voar. Eu não sei se você está vendo, eu estou vendo. Alfa Vitor Juliette, prossiga para o solo Salvador. A operação é por instrumentos no momento, Alfa Vitor Juliette. Aguarde melhoras. Após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 7. Está autorizado a final ILS sem glide, reporte estabilizado. Ouro 922. Após ITAP 2000, com mini 17, autorizado X-ray sem um glide. 22 da GOL. One fora, one fora, one is for Asia, one is for the other, second one.